Seção 3 de Os Escravos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Leni. Os Escravos, de Castro Alves. 3. A Criança. Que tens, criança? O areal da estrada, luzente a cintilar, parece a folha ardente de uma espada. Tine o sol nas savanas, morno é o vento. À sombra do palmar, o lavrador se inclina sonolento. É triste ver uma alvorada em sombras, uma ave sem cantar, o veado estendido nas alfombras. Mocidade, és a aurora da existência, quero ver-te brilhar. Canta, criança, és a ave da inocência. Tu choras porque um ramo de baunilha não pudeste colher, ou pela flor gentil da granadilha? Dou-te um ninho, uma flor, dou-te uma palma, para em teus lábios ver o riso, a estrela no horizonte da alma. Não. Perdeste tua mãe ao fero açoite dos teus algozes vis, e vagas tonto a tatear a noite. Choras antes de rir, pobre criança, que queres, infeliz? Amigo, eu quero o ferro da vingança. Finde A Criança.